parceiro, vai que vai, vai na fé e na coragem. 15 no peito, uma na agulha, aciona o resgate. Assalto sem disfarce de 12, de matraca, é só bala na cara, finado na calçada, as pontas entupetadas. Amanhã é mó desgosto, ibope pra revista e pra porra da Globo. Então é sem consolo, sem dó nem piedade, armário sem comida, o futuro atrás das grades. É só verdade, revolta e desespero, só corpo na viela, moleque sem paradeiro. O clima é tenso, aí o sangue sobe. Invade o Itaú, disca a senha e abre o cofre. É bom ibope pros moleque de fuzil, capota blazer da PM, abre no meio da civil. Pega o pavio, liga isqueiro e nem me viu. Um, dois, tic-tac, cadê? Já explodiu. É mó veneno no chão, sangue escorre. Medalha pra vitória, passaporte pra morte. Então puxa o gatilho e vamos ver o resultado. Carro importado, se pá, caixão lacrado. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Vai entender por que só se vira ladrão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Da televisão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Vai entender porque pode virar ladrão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. O pai de família, a mãe no velório, o filho no caixão. O desespero nas vielas continua, porque aqui é a lei da favela, periferia, a lei da rua. O pesadelo em forma de gente chegou atrás da sombra da morte, espalhando terror, apavorando até o Planalto de Brasília, relatando mais mortes do que vocês imaginam. Ódio na veia, contamina o coração. Vela acesa, o enterro de mais um irmão. Mais uma cova aberta pela rota. Medalha no peito do filho da puta e o gosto da vitória. Mais uma mãe que vai chorar na sepultura, no cemitério da saudade ou no meio da rua. A consequência é do armário sem comida, praticamente o fim de duas vidas. Eu continuo rimando sangue nas favelas, falando de caixão de flores e velas. Vou relatando que o capítulo é sangrento e que o sangue aqui continua escorrendo. Falando da podridão do sistema e pá, o estopim tá aceso, a bomba vai detonar. Trocando tiro com a polícia, vai saber quem morre. Infelizmente, filho da puta, o sangue ainda escorre. Infelizmente, o sangue escorre, o corpo tá no chão. Vai entender por que pode virar ladrão. Infelizmente, o sangue escorre, o corpo tá no chão. Da infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Vai entender por que pobre vira ladrão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Jornalista da televisão. A poça de sangue no chão, o tiro é de matraca. Clique, cleque, escuta o eco que perfura a blindagem do Omega Alemão 2012 do empresário. Banco de couro, corrente de ouro no flamboyant. É mais um finado, mais uma vela acesa, mais um velório, mais um enterro. Mais uma família de luto que sente o veneno do pesadelo, do sangue escorrendo por causa da ignorância de fama, status, dinheiro, ganância. A sirene da ambulância, a infernal da viatura. Cabeça cortada no ponto, desespero na sepultura. É a lei da rua, quem mata também morre. Se dá tiro no corre, dá o fim ou então sobe. Cena de sangue, cena do louco. Click, boom, é puro pânico, explode o globo. Se o sangue escorre, o IML entra em cena. Enterra como indigente que se foda na sequência. É mó revolta, é puro desespero. Petento petada com 15 no pente, aí sente o veneno. Do moleque quarta série que já puxou Febem, que já trocou com a PM, que já mirou no refém. Que nem um trem no trilho desgovernado, o boy no importado que sente o gosto amargo de ver. Puxando gatilho pra sentir o resultado. Se tem fama pra bandido ou pra louco descontrolado. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Vai entender por que pode virar ladrão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Vai entender por que pobre vira ladrão. Infelizmente o sangue escorre, o corpo tá no chão. Esse foi o jornalista da televisão.